O povo se admira, não deu vender meu sabiá. O povo se admira, não deu vender meu sabiá. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar. O povo se admira, não deu vender meu bem te vi. O povo se admira, não deu vender meu bem te vi. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Vou ficando por aqui. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Vou ficando por aqui. O povo se admira, não deu vender meu sabiá. O povo se admira, não deu vender meu sabiá. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar. O povo se admiraram e não pediram segredo. O povo se admiraram e não pediram segredo. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Que de noite eu tenho medo. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Que de noite eu tenho medo. O povo se admiraram, deu vender meu sabiá. O povo se admiraram, deu vender meu sabiá. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar. Eu não vou hoje, morena. Eu não vou hoje, morena. Só se você me levar.